Aí, as armas é essa. E a fita é o seguinte. Escuta aí. Pode citar. O prédio é lá nas ruas das mansões de Santo André. Espalhou o canal, hein? Só com esse mapa na mão aqui, ó. Rua das mansões. Aqui na esquina é o prédio. Ah, mano. Só não pode falhar, mano. Perto do shopping, né? Certeza. É ali pertinho, mano. Tem 5 milhões no cofre. Quente. E as joias. Nossa. Puxa. Nas ruas, sou mais um marginal. Se passeu, príncipe do gueto. Desço o asfalto sem medo. Se entrar na minha frente, eu vou atirar. Aí, doutor, eu quero as joias. E o que está no cofre, eu vou levar. E não se mexe não, cuzão, que tá tudo tomado. Aqui no prédio tem 15 manos armados encapuçados. A rede telefônica foi cortada e os alarmes todos desligados. E lá na rua mais dois furgão, não tamo de bobeira, tamo preparado. Mas não sabia o que me esperava e o que tava por vir. O que me fez entrar nessa vida, nessa situação assim? Se eu pudesse voltar o passado atrás, ter escutado os meus pais, eu não estaria sendo fotografado pra ser destacado nos jornais. E quando nós tinha acabado a ação, já tava pronto pra dar fuga. O prédio já tava cercado com uma par de viaturas. Só que eu não podia me render, ver minha família sofrer, se essa é a lei do crime. Hoje eu transformo isso tudo em um novo filme. Em vocês aí embaixo eu quero toda essa imprensa de televisão sem perder algum momento. A minha parte eu vou fazer, isso tudo vai ficar na história sem eu virar um detento. Os porcos querem minha cabeça na bandeja e meu sangue escorrer. Mas o meu destaque eu vou ter, o maior assalto de todos os tempos. Ei pai, ei mãe, eu sei que vocês dois estão me vendo. Mas eu tenho uma missão a cumprir, prefiro morrer do que virar um detento. Aí, vou deixar bem claro, não vou me entregar. Eu quero a maior parte do dinheiro, granada, fuzil, bastante munição. O helicóptero com dois manos meus dentro. Se falhar, explode a cabeça da vítima. Pelo amor de Deus! Mas vai ser comigo! O caçador de vocês me tem! Espera, pelo amor de Deus! Meu pai vai ser comigo! Tudo tava tenso naquele dia. Minha família, família da vítima. Várias viaturas, policiais preparados para matar. Tropa de choque, helicópteros, barulhos de sirene. Toda a multidão tensa pra ver o resgate da vítima. Lágrimas, desesperos, eu com o dedo no gatilho, suor escorrendo. E tudo aquilo que eu tinha planejado se tornando no maior assalto de todos os tempos. Eu tinha que manter toda a frieza do corpo, ser frio e calculista pra não dar nada errado. Porque em questão de segundo eu poderia ser capturado, executado, trancafiado. Mas eu preferia morrer do que viver como um escravo em uma cela, olhando para os ponteiros do relógio como se fosse uma criança assistindo desenho ou uma mulher interdita na novela. Minha vida naquele momento já não era mais bela. Eu tinha sim os meus sofrimentos, mas eu vivia bem com ela. Ela sempre me dizia pra mim não entrar na vida do crime, pois um dia se eu fosse preso ela não ia me visitar. Penso dessa forma, se minha mulher vai me virar as costas, imagina o povo comigo como é que vai ficar. Preconceito, não vou conseguir arrumar um emprego. Minha ficha de antecedentes criminais como ladrão de alta periculosidade, como destaques em bancas de jornais, rádios, televisões. E toda América Latina sendo divulgado como marginal. Se for pra viver dessa forma, prefiro acabar logo com esse papo. Já não consigo mais pensar, raciocinar. Minha mente tá mil e foda-se quem vai chorar. Se joga arquiteto, porra. Tudo se transformou e houve a mudança de tempo. Prefiro morrer do que viver como detento.